Eu tô de boa, de boa na lagoa, mandando um pra mim de um fininho. Eu tô de boa, de boa na lagoa, navegando na canoa. Eu tô de boa na lagoa, mandando um pra mim de um fininho. Eu tô de boa na lagoa, navegando na canoa. De boa, fumando na lagoa, aquela velha frase que não é cabelo à toa. Ninguém fica parado, toca ragamuffin que meu verso é pesado, pesado, pesado, sendo baseado. Filosofia é aquela paz e amor. Ser humano é saber quem é que sou, marginal e não marginalizado. Quando foi tão invocado, vou me enquadrar porque bebo no já sacado. Quando a gente passa, Babilão olha de lado. Mas o objetivo é bem maior, cê tá ligado. De boa na lagoa, mandando um pra mim de um fininho. Eu tô de boa na lagoa, navegando na canoa. De boa na lagoa, mandando um pra mim de um fininho. Eu tô de boa na lagoa, navegando na canoa. Suave, suave na nave, me entendendo com a lua e suas fases. Sossegado como o clima de miragem, não existe borracha no mundo que apague. Sou a estrela que ilumina sua night, sempre é potência e sim com positividade. Caminho livre no vale da liberdade, eu sou do bem, acredite, é verdade. Eu já voltei assim, o menino bonzinho vou ter que engolir. Cheio de energia e serve MWM, WM. Eu tô de boa na lagoa, mandando um pra mim de um fininho. Eu tô de boa na lagoa, navegando na canoa. Eu tô de boa na lagoa, mandando um pra mim de um fininho. Eu tô de boa na lagoa, navegando na canoa. Eu tô de boa. Venha comigo, amiga ou amigo, ofereço um abrigo, seja qual for o motivo. Auxílio no caminho, bem longe do perigo. O rádio é Jerusalém, está todo dinheiro e servido.